Fecheiro 3, página 19. Richard não seguiu o pai até lá abaixo, embora o dever o exigisse. O seu nome estava agora junto ao de Dick, nos livros oficiais da corporação. Richard Morgan, dono de um estabelecimento de venda de bebidas alcoólicas, pagara a quota e tornara-se um creditado homem livre. Cidadão com direito de voto numa cidade, só por si um condado distinto do de Gloucestershire e do de Somersetshire, que a rodeavam. Um cidadão da segunda maior cidade de toda a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Das 50 mil almas que viviam apertadas dentro de seus limites, apenas 7 mil eram homens livres, com direito a voto. Está a pegar? Perguntou Richard à mulher, inclinando sobre o berço. William Henry acalmara e parecia dormitar um pouco inquieto. Sim, meu amor, respondeu Peg, com os olhos castanhos subitamente cheios de lágrimas e os lábios trêmulos. Agora é a altura de rezarmos, Richard, para que ele não tenha varíola. Embora a febre não seja tão alta como a de Mary, empurrou afetuosamente o marido. Vai dar um grande passeio. Podes rezar e caminhar. Vai lá, por favor, Richard. Se ficares, o teu pai vai resmungar. Uma peculiar letargia descera sobre a Broad Street como resultado do pânico que parecia espalhar-se pela cidade sempre que havia ameaça de motins. Ao passar pela American Coffee House, Richard deteve-se por um momento a contemplar as efígies penduradas de John Hancock e John / Samuel Adams, assaltando-lhe os ouvidos as gargalhadas caprichosas e as más disposições que se originavam por entre as fileiras dos comensais da Steadfast Society, dentro da White Lion Inn. Torceu ao de leve os lábios, num trejeito de desprezo. Os Morgan eram whigs ferrenhos, cujos votos tinham contribuído para o sucesso de Edmund Burke e Henry Kruger nas eleições do ano anterior, e que circo tinha sido. E como Lord Clare tinha ficado irritado por mal ter conseguido um voto. Nota. Whigs, membros do principal partido político na Grã-Bretanha entre 1679 e 1832, que seguia princípios liberais e era favorável às reformas. Fim de nota. Caminhando agora a passos largos, Richard caminhou ao longo de Corn Street e passou pela fabulosa Bush Inn de John Wick, quartel-general do Whig Union Club. Dali cortou para norte e subiu a Small Street para sair na Quay, junto à Ponte de Pedra. O panorama que se avistava a sul era magnífico. Parecia uma rua muito larga, que estivesse repleta de navios, ainda em esqueleto, apenas com os mastros, as vergas, as escoras e as enxárcias sobre as traves dos bojos de carvalho. Do rio Frome, onde de facto se encontravam, nada se podia ver, por causa dessas numerosas embarcações que pacientemente aguardavam o passar dos dias da sua quarentena de 20 semanas. A maré tinha vazado completamente, para logo começar a subir a uma velocidade espantosa. O nível da água, quer no Frome, quer no Avon, subia 9 metros em cerca de 6 horas e meia e depois baixava outros 9. Na vazante, os navios ficavam assentes na lama fétida que descia a pique, escorregadia, e que os inclinava para o lado sob os costados. Na enchente, os navios flutuavam, pois eram construídos para isso. Muitas quilhas se tinham arqueado e deformado devido à pressão de ficarem inclinadas na lama de Bristol. Uma vez terminada a sua reação instintiva àquela larga avenida de navios, o espírito de Richard voltou ao mesmo. Senhor Deus, escutai a minha prece, protegei o meu filho. Não me tireis o meu filho, a mim e à sua mãe. Não era o filho único do seu pai, embora fosse o mais velho. O irmão, William, era serrador, com negócio montado em St. Philip, na margem do Avon, perto de Cuckold Spill e das estufas. E tinha 3 irmãs, todas elas bem casadas com homens livres. Havia aglomerações de Morgans em várias partes da cidade, mas os do clã de Richard, talvez imigrantes do país de Gales em tempos idos, eram já residentes, havia muitas gerações, e tinham por conseguinte ganho alguma posição. De facto, os luminares do clã, como o primo James Farmacêutico, dirigiam significativas empresas. Pertenciam aos Merchant Venturers e à corporação. Faziam charutos donativos às casas dos pobres e esperavam vir um dia a ser presidentes da Câmara. Nota: Merchant Venturers, comerciantes que em tempos antigos tomavam parte no comércio com terras distantes. Fim de nota. O pai de Richard não era um luminar do clã, mas também não era a vergonha da família. Depois da escola elementar, fora aprender o ofício de aprovisionador e, já homem livre, tendo pago a quota, esforçou-se por atingir o objetivo de possuir a sua própria taberna. Arranjaram-lhe um casamento socialmente aceitável. Margaret Bix vinha de uma família de agricultores de perto de Bedminster e gozava da distinção de saber ler, mas não escrever. Os filhos, tendo começado como a rapariga, chegaram a intervalos demasiado frequentes, evitando que o desgosto de ter perdido um ou outro se tivesse tornado realmente insuportável. Quando Dick aprendeu a controlar-se para se retirar antes da ejaculação, os filhos acabaram por se manter em 2 rapazes e 3 raparigas, todos vivos. Uma bela família, pouco numerosa, o que tornava possível a sua educação. Dick queria pelo menos um filho letrado e centrou as suas esperanças em Richard, ao aperceber-se de que William, 2 anos mais novo, não tinha queda para os estudos. Assim, quando Richard fez 7 anos, foi matriculado na escola Colston para rapazes e vestiu o famoso casaco azul, que informava agentes de Bristol que o seu pai era pobre, mas respeitável, fiel da Igreja Anglicana. No decorrer dos 5 anos seguintes, as letras e os números foram-lhe martelados na cabeça. Aprendeu a escrever bem, a fazer cálculo mental, mergulhou nas guerras da Gália de César, nos discursos de Cícero e nas metamorfoses de Ovídio, estimulado pelas pancadas amargas do ponteiro e pelos comentários cáusticos do seu professor. Como era bom aluno, embora sem ser brilhante, e além do mais sentia alguma atração pelos estudos, resistiu melhor e retirou mais benefícios do que muitos outros da instituição filantrópica do falecido Sr. Colston. Aos 12 anos, foi a altura de a abandonar para se dedicar a uma profissão ou a uma arte, de acordo com a sua instrução. Para surpresa dos parentes, quis seguir um caminho diferente de todos os outros Morgan até esse momento. Entre as suas qualidades principais, havia um talento especial para a mecânica, para juntar as peças dos quebra-cabeças. Aliado a ele, mostrava uma paciência verdadeiramente notável numa pessoa tão jovem. Por sua própria decisão, tornou-se aprendiz de armeiro, o Sr. Thomas Apitash. Nota: senhor, em português no original. Fim de nota. Tal decisão agradou secretamente ao pai, adepto da ideia de os Morgan produzirem um artesão ao invés de um comerciante. Além do mais, a guerra fazia parte da vida e as armas parte da guerra. Um homem que soubesse fabricá-las e repará-las provavelmente não se transformaria em carne para canhão num campo de batalha. Para Richard, os 7 anos como aprendiz foram um prazer no tocante ao trabalho e à aquisição de conhecimentos, embora um pouco menos felizes no conforto físico. Como todos os aprendizes, não era pago. Vivia em casa do seu mestre, servia-o à mesa, comia os restos e dormia no chão. Felizmente, o Sr. Tomás Habitas era um mestre bondoso e um soberbo armeiro. Embora soubesse fazer maravilhosas pistolas de duelo e armas desportivas, era suficientemente inteligente para perceber que, se desejava prosperar naquelas áreas, teria de ser um Manton, e não poderia ser um Manton senão em Londres. Nota: referência ao teólogo puritano Thomas Manton, 1620-1677, capelão de Oliver Cromwell. Fim de nota. Assim, decidiu-se a fabricar o mosquete militar, afetuosamente conhecido como Brown Bess, por todos os soldados e marinheiros, pois as suas 46 polegadas, de madeira para a coronha e de aço para o cano, eram de cor castanha como uma noz. Aos 19 anos, Richard estava certificado e mudou-se da casa de Habitas, sem, no entanto, abandonar a oficina. Aí, já como mestre, continuou a fabricar as Brown Bess. Casou, coisa que não lhe fora permitido enquanto aprendiz. A mulher era filha do irmão da sua mãe e, portanto, sua prima em primeiro grau. Mas como a igreja anglicana nada tinha a opor, desposou a noiva na igreja de St. James, sob os auspícios do primo James do clero. Embora arranjado, o casamento fora por amor. E os dois apaixonaram-se ainda mais com o passar dos anos. Não sem algumas dificuldades de nomenclatura, pois Richard Morgan, filho de Richard Morgan e de Margaret Biggs, tomara por esposa outra Margaret Biggs. Enquanto a armaria de Habitas prosperou, não fora muito difícil, pois o jovem casal vivia num andar de duas divisões, arrendado na Temple Street, do outro lado do Avon, mesmo à esquina da oficina de Habitas e da sinagoga judaica. O casamento realizara-se em 1767, 3 anos depois da Guerra dos 7 anos contra a França ter sido concluída com uma paz impopular. Pesadamente endividada, não obstante a vitória, a Inglaterra teve de aumentar os seus proventos, lançando novos impostos e diminuindo os gastos com o exército e a marinha por meio de pesados cortes. As armas já não eram necessárias. Assim, um a um, os artesãos de Habitas foram desaparecendo, até que no estabelecimento se mantiveram apenas Richard e o próprio senhor Tomás Habitas. Por fim, logo após o nascimento da pequena Mary, em 1770, Habitas, relutante, viu-se na obrigação de deixar partir Richard. "Vem trabalhar comigo", dissera cordialmente Dick Morgan. "As armas podem ir e vir, mas o rum será eterno." Acabara por ser acertado, apesar do problema dos nomes. A mãe de Richard sempre fora conhecida por Mag e a mulher por Peg, dois diminutivos do nome Margaret. O verdadeiro problema era que, excetuando os sarcásticos dissidentes protestantes que batizavam a sua descendência masculina com nomes como Cranfield ou Onesiforus, quase todos os varões de Inglaterra se chamavam John, William, Henry, Richard, James ou Thomas, enquanto as mulheres eram Anne, Catherine, Margaret, Elizabeth ou Mary. Um dos poucos costumes que abrangia todas as classes, da mais alta à mais baixa. Afinal, Peg, deliciosamente terna e aquiescente, não concebia com facilidade. Mary fora o fruto da sua primeira gravidez, quase 3 anos depois do casamento, mas não por falta de tentativas. Naturalmente que o casal esperara um filho varão. Por conseguinte, foi uma desilusão terem de procurar um nome feminino. Richard preferiu Mary, que não era vulgar no clã e, conforme o pai lhe dissera com toda a franqueza, tinha um certo toque papista. Não importava. A partir do momento em que tomou nos braços a filha recém-nascida e a olhou com assombro, Richard Morgan descobriu, dentro de si, um oceano de amor ainda por explorar. Talvez por ser tão paciente, sempre gostara e se dera bem com crianças, mas isso não o preparara para aquilo que sentiu quando olhou a pequena Mary. Sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Assim, agora que era pai, a nova profissão de aprovisionador servia-lhe melhor que a de armeiro. A taberna era um negócio de família, um local onde poderia estar constantemente com a filha, vê-la com a mãe, observar o milagre do belo seio de Peg, transformado em amparo para a cabeça do bebê, enquanto a sua boquinha mamava o leite. Peg não lhe fazia quaisquer restrições, temendo o dia em que Mary tivesse de ser afastada do seu peito e passasse para a cerveja fraca. Nada de água para as crianças de Bristol, tal e qual como acontecia com as de Londres. A cerveja fraca não embriagava, mas tinha algum álcool. Os bebés que a tomavam demasiado cedo, dizia Peg, filha de agricultor, apoiada por Mag, tornavam-se bêbados depois de crescidos. Embora pouco propenso a confirmar ideias de mulheres, Dick Morgan, veterano de 40 anos na profissão de taberneiro, concordava plenamente. A pequena Mary tinha já mais de 2 anos quando começou a ser desmamada. Nessa altura tinham a Bell, a primeira taberna de Dick. Estava situada na Bell Lane e fazia parte de um tortuoso complexo de estabelecimentos, armazéns e câmaras subterrâneas, controladas pelo primo James, farmacêutico, que dividia a parte sul da Ruela Estreita com as instalações, igualmente tortuosas, da firma americana de intermediários de lanifícios Lewsley & Company. Deverá acrescentar-se que o primo James, farmacêutico, tinha uma esplêndida loja de retalhista na Corn Street, porém fazia a maior parte dos seus lucros no fabrico e exportação de drogas e compostos químicos, desde o corrosivo sublimado de mercúrio, utilizado para tratar os cancros sifilíticos, até ao láudano e outros opiáceos. Quando, no ano anterior, surgiu a licença para o Cooper's Arms na esquina da Broad Street, Dick Morgan entusiasmou-se. Uma taberna em Bond Street? Ora bem, mesmo depois de pagar à corporação uma renda de 21 libras por ano, o proprietário de uma taberna em Broad Street nunca deixaria de ver um lucro de 100 libras por ano. Nota: o dinheiro inglês estava dividido em libras, chelins e dinheiros, juntamente com a excentricidade do guineu. Um guineu tinha 21 chelins, uma libra 20 e um chelim 12 dinheiros. Um halfpenny correspondia a meio dinheiro, um farthing a um quarto. Fim de nota. Deu bom resultado, pois a família Morgan não tinha medo de trabalho duro. Dick Morgan nunca misturara água no rum ou na genebra e a comida ao almoço, perto do meio-dia, e ao jantar, cerca das 6 horas, era excelente. Mag era uma esplêndida cozinheira, de comida simples, e todos os regulamentos que datavam do tempo da boa rainha Bess e que limitavam as atividades dos taberneiros de Bristol, o pão não podia ser cozido nas instalações, nem os animais lá mortos para terem de ser comprados ao carniceiro, eram afinal, e segundo a opinião de Dick Morgan, benefícios. Nota: a boa rainha Bess é uma referência à rainha Isabel I de Inglaterra. Fim de nota. Se um homem pagasse as suas contas no devido tempo, podia sempre conseguir condições especiais dos seus fornecedores, mesmo quando os tempos eram difíceis. Meu Deus, disse Richard a esse ser invisível, imploro-vos que não sejais tão cruel, pois a vossa ira parece cair tantas vezes sobre aqueles que não vos ofenderam. Protegei o meu filho, imploro-vos. Em seu redor, nos montes e pântanos, A cidade de Bristol nadava num mar de fumo escuro, com as cúpulas das suas muitas igrejas quase ocultas. O verão fora invulgarmente quente e seco, e o fim de agosto não lhe vira qualquer alívio. As folhas dos olmos e das tílias em College Green, a poente, e em Queen Square, a sul, pareciam secas e descoradas, sem qualquer lustro ou brilho. Por todo lado saíam colunas de fumo negro. As fundições em Friars e Castle Green, as refinarias de açúcar em volta da Lewin's Mead, a fábrica de chocolate de Fry, os altos cones das estufas e os atarracados fornos de cal. Se o vento não viesse do oeste, aquele inferno atmosférico receberia o calor abafado de King's Hood, um local que nenhum habitante de Bristol visitava voluntariamente. As minas de carvão e as enormes metalúrgicas junto a elas davam origem a uma gente meio selvagem, facilmente irritável, com um ódio espantoso por Bristol. Não seria de admirar, dados os horríveis fumos e a maldita umidade de King's Hood. Movimentava-se agora num território verdadeiramente naval. A doca seca de Tombs, outra doca seca, o cheiro do alcatrão quente, os navios em construção, ainda sem amuradas, quais costelas de gargantuescos animais. Em Canaan Marsh, meteu pelo caminho das cordas para atravessar o pântano, em vez de percorrer o atalho encharcado que serpenteava junto à margem do Avon. Acenou aos fabricantes de corda, que tinham de percorrer uns 500 metros, torcendo inexoravelmente os fios de cânhamo ou linho, já enrolados pelo menos uma vez, naquilo que era a ordem do dia: cabos, amarras, cordas. Tinham os braços e os ombros tão encordoados como o material que enrolavam, as mãos endurecidas, sem qualquer sensibilidade. Como poderiam ter prazer ao tocar a pele de uma mulher? Passou pela única estufa à entrada de Back Lane, um amontoado de fornos de cal, e assim chegou à entrada de Clifton. Erguia-se ao fundo a enorme massa de Brandon Hill, e diante de si, numa ladeira íngreme da encosta coberta de bosques que descia até o Avon, estava o local com que sonhava. Clifton, onde o ar era mais limpo e os vales e as colinas ondulavam quando o vento agitava avencas e eufrásias, as flores púrpura da urze, a manjerona e os gerânios silvestres. As árvores cintilavam sem fuligem e lá em cima avistavam-se enormes mansões rodeadas de pequenos parques: Manila House, Goldney House, Cornwallis House, Clifton Hill House. Ansiava desesperadamente por viver em Clifton. Aí as pessoas não ficavam tísicas, não adociam de desinteria, nem de anginas malignas, de febres ou de varíola. E isto era igualmente verdade, tanto para as pessoas humildes que viviam nas cabanas e barracos toscos à beira da estrada para Rotwells, atrás dos montes, como para os ricos, que se passeavam lá em cima, junto aos pilares majestosos de seus palácios. Fossem eles marinheiros, fabricantes de corda, operários nos estaleiros ou senhores da nobreza rural, as pessoas de Clifton não morriam prematuramente. Ali conservavam-se os filhos. Mary fora a luz da sua vida. Diziam que tinha os seus olhos cinzentos e o cabelo escuro ondulado, o nariz bem desenhado da mãe e a pele morena e sem marcas de ambos os progenitores. O melhor dos dois mundos, costumava Richard dizer, rindo, com a criaturinha encostada ao peito, com os seus olhos, os olhos dele, voltados para o seu rosto em adoração. Não havia dúvida que Mary era a menina do seu papá. Nunca se fartava dele, nem ele dela. Duas pessoas coladas, era como o explicava Dick Morgan, em tom levemente reprovador. Porém, Peg, sempre ocupada, limitava-se a sorrir e deixava-os à vontade, nunca falando ao seu amado Richard da certeza que tinha de que ele lhe usurpara a afeição da filha, que lhe eram devidas a ela, sua mãe. Afinal, teria importância de onde vinha o amor, desde que este existisse? Nem todos os homens eram bons pais, e a maior parte estava pronta a bater nos filhos. Richard nunca levantara a mão. A notícia de uma segunda gravidez emocionara ambos. Preocupava-os o intervalo de 3 anos. Agora teriam o tal varão. É um rapaz, disse Peg com toda a convicção, enquanto a barriga lhe aumentava. Sinto esta gravidez de maneira diferente. Houve um surto de varíola. Desde tempos imemoriais, que todas as gerações viviam com ela, tal como a peste, a sua taxa de mortalidade abrandara lentamente, de modo que apenas as mais graves epidemias dizimavam muita gente. Os rostos que se viam na rua mostravam-se muitas vezes desfigurados por crateras das marcas das bexigas. Uma pena, mas pelo menos uma vida fora poupada. O rosto de Dick Morgan estava levemente marcado, mas Mag e Peg tinham tido a varíola bovina em pequenas e haviam resistido. As superstições rurais diziam que quem contraísse a variante bovina da doença não apanhava a outra. Assim, logo que Richard fizera 5 anos, Mag levara-o à quinta do seu pai, perto de Bedminster, durante um surto, e obrigar o rapazinho a tentar mungir as vacas, até ele contrair este tipo de varíola benigna e protetora. Richard e Peg tinham pensado fazer exatamente o mesmo com Mary, mas a varíola bovina não apareceu em Bedminster. Antes de fazer 4 anos, a criança aparecera com uma febre terrível, gemendo e contorcendo-se com dores no seu corpinho. Chorava, chamando pelo seu papá, num constante frenesim. Quando o primo James farmacêutico chegou, os Morgan sabiam que era melhor médico do que muitos que se diziam sê-lo em Bristol, pôs uma expressão grave. Se a febre descer, quando aparecerem as manchas, a menina salva-se, afirmou. Não há medicamentos que alterem a vontade de Deus. Mantenham-na quente, não deixem que apanhar. Richard tentou ajudar a tratar da filha, sentando-se horas sem fim à cabeceira da caminha que ele próprio fizera, equipando-a com uma suspensão para que balançasse suavemente, sem o ranger próprio dos berços. Ao quarto dia depois de a febre ter começado, apareceram as manchas, auréolas lívidas, como que com pregos de chumbo no centro. O rosto, os braços, as mãos, as pernas, os pés. Viu, horrível. Falava com ela, a mimava, lavava-lhe as nádegas magrinhas, enrugadas e secas, como as de uma velha. Todavia, a febre não baixou. E por fim, quando as pústulas rebentaram, deixando um buraco, a menina apagou-se, doce e subtilmente, como uma vela. O primo, James do Clero, sentia-se esmagado com tantos funerais, mas os Morgan tinham direitos de família, de modo que, apesar de ter o tempo extremamente ocupado, enterrou a pequena Mary Morgan, de 3 anos, com todas as solenidades que a Igreja Anglicana oferecia. Completamente exausta e pesada por estar no fim do tempo, Peg encostava-se à tia e sogra, enquanto Richard, de pé, chorava, desolado e sozinho. Não permitia que ninguém se aproximasse. O pai, que também perdera filhos, afinal, a quem tal não acontecera, sentia-se humilhado por tal torrente de desgosto que lhe parecia imprópria num homem. Não que Richard se preocupasse com o que o pai sentia, nem sequer o notava. A sua querida Mary estava morta, e ele, que de bom grado teria morrido em seu lugar, estava vivo e sem ela neste mundo. Deus não era bom. Deus não era bom nem misericordioso. Deus era um monstro, pior que o demónio, que pelo menos não se fingia virtuoso.